não gosta de listas. Muito. Será? Mas nós vamos fazer assim mesmo, porque esse é o Baixo Frente Soco, sem o nosso o normal e costumeiro gritador, aquela bichona, com certeza está dormindo, eu espero que ele tenha pesadelos horríveis. Miau! Este é o programa 284, faremos uma lista, porque já que fizemos um programa xingando listas, nada mais justo que nós façamos uma nossa própria. Estou aqui com o senhor Ilapso. Uma lista é uma estrutura de dados que pode ser definida como colocando uma coisa embaixo da outra com números. Eu acho correto. Estamos aqui também com o Loop Infinito. Cara, se você quiser aplicar uma lista numa hierarquia, você vai poder fazer uma fila. Fica maravilhoso. Muito bom. Caralho. Também estamos aqui, por último, mas não menos importante, com a Jéssica Pinheiro. Eu quero muito reivindicar, porque sempre na lista de apresentações BFS eu sou a última. É que você chegou por último. Porque é por ordem de chegada. Ah, é? Ah, tudo bem. Então tudo bem, tudo bem. E você é o Jota. Vem depois do C, do D e do F. Tudo bem, eu respeito. Eu sou uma pessoa com toque, então eu respeito isso. Você é listas com ordem alfabética. É, você achou que era o quê? Você achou que era o quê? Você é mulher, por exemplo? Não, imagina. Não. Enfim, mais escrotização, listas e coisas afins depois do chinê. Que é com X, por isso que é o último, entendeu? Que é com X, por isso que é o último. É sexta-feira, meu filho. Fim de semana é dia de empurrância e dia de baixo frente e soco também, infelizmente. Portanto, você já sabe o que vem agora. É o Daigo tendo a vencer, porque essa é a leitura de e-mails do baixo frente e soco. Esse é o programa. Eu gosto de... De Chaves. Cara, sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer uma edição do programa chamada Baixaria Frente Soco, onde a gente fica falando merda e putaria o dia inteiro. Alguns diziam que já é assim. Pois é, só que fazer profissionalmente, entendeu? Institucionalizar a putaria. Mostrar pra eles o que é de verdade, né? Exatamente. Vocês acham que é? Oh, jovens. Não fazem a mínima ideia. O primeiro e-mail é do aquecedor de tuba. Está semi saudades. Está semi regular. Olá, senhores do BFS, aqui é o aquecedor de tuba, tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é. Ruim é ter que trabalhar, como já dizia o seu Madruga. Gênio, Dom Ramon. Ótimo cast, não conhecia sobre essa lista da Ed e dando uma olhada aqui, só que me vem em mente. Peraí. Para tudo, vocês gravaram sobre a lista da Ed? Sim, nós gravamos sobre como a lista é arbitrária e cretina. E não me chamaram, porra. Você não podia. Eu não podia porra nenhuma, ninguém me chamou, mas eu não podia mesmo, não. Aí, tá vendo? Foi aquele que vocês gravaram do domingo de manhã, sei lá. Sim. Ah, tá. Pô, mas eu gostaria muito de ter brutalizado essa lista. Como eu adoro listas, só pra eu poder brutalizar não elas. Não se preocupa, a gente passou umas 2 horas batendo nela. Ah, então beleza. Fui representado. Com certeza foi. Não sou contra listas, mas acho que elas têm que ter um critério para serem feitas. É o que diz a ordem. E essa lista parece ser feita de uma forma muito arbitrária. É exatamente a palavra que a gente usou. Cara, é assim, o lance é muito difícil você criar critérios objetivos pra fazer esse tipo de lista. Então as pessoas simplesmente desistem e fazem no foda-se. Não, mas essa é muito no foda-se. E ela é um foda-se muito montado também. Como assim? É, tipo, tem locais chaves que certos jogos nunca deixam de estar. Ah, entendi. E tem outros muito fáceis de ser substituídos. Normalmente pela versão mais recente do jogo que tava anteriormente. Entendi. É bem cretino. Eu quero que vocês falarem em categorizar as listas, e eu acho a coisa mais óbvia se fazer. Por quê? Porque, exemplo, o primeiro lugar é Zelda e Ultra Street Fighter 4 está em 20º. Mas por que é considerado teoricamente o melhor Street Fighter se são jogos completamente diferentes? Por que Zelda tem uma história melhor que Street Fighter? Não que isso seja difícil ou que tenha mais conteúdo a longo prazo. Cara, eu acho que a comparação é totalmente foda-se mesmo. Ah. Eles não teriam um compromisso com nada, é só tipo, ah, vamos fazer uma lista aqui. O único compromisso é com a zoeira. Sim. Eu aceitaria se fosse a escolha feita pelo gosto pessoal dos editores. Isso. Mas não é isso? Fazer. Não. Eles realmente, tipo, colocam a parada como se fosse objetivo e absoluto? É, tem ali comentáriozinhos que indicam esse lado mais jornalista e menos foda-se, mas na verdade é o contrário. É muita cara de pau. Porra, gigantescamente. Isso não tem o que fazer, é gosto, não se discute. Se bem que na internet tem aquele Scud Bull falaram, por que você não colocou o meu jogo na preferido na sua lista? Nossa, mas tem. Pois é. Mas parece que foi feito de uma maneira muito preguiçosa, e isso meio que diminui a credibilidade da revista. Não que ela tenha muita. A Ed até que é boa, apesar das coisas, ele tem umas matérias informativas bem legais. Hoje em dia é que é muito imprensa marrom, mas isso todos eles são. Cara, honestamente, eu nunca ouvi falar dessa porra. Mas pelo nome, parece merda. É. Não, ela é uma das mais antigas. É? Uhum. Bom, parece um lixo de qualquer forma. Já foi. É tipo a EGM nos tempos áureos. Entendi. Temos outro problema, a questão do tempo e como isso interfere em uma lista. Tem jogos que são bons em sua época, mas eles são bons o suficiente pra se manter hoje em dia? Bom, mas aí eu não sei. Aí depende do critério da lista. Se ele se propõe a analisar os jogos em sua época ou se propõe a analisar os jogos transcendentalmente. Pra mim devia ser essa a segunda opção. Não, tá bem. A lista que eu faria seria a segunda opção. Mas, sei lá, nada impede, né? É justo você fazer uma lista considerando a época. Até porque os estudiosos mais extremos de arte vão dizer que você não pode analisar uma arte fora da sua época. E aí você tá sendo filho da puta se você fizer isso. Certamente o Ximenes falaria isso se ele tivesse aqui. E ele depois ia fazer um plug do Min Look. Sim. Deixa eu ver. Eu joguei Metal Gear Solid PlayStation 1 e adoro ele, mas os gráficos e a jogabilidade envelheceram muito mal. Eu digo que só os gráficos envelheceram mal, a jogabilidade ainda é a mesma coisa. Sei lá, eu acho meio merda em todos os sentidos hoje em dia, mas tudo bem. Não, sei lá, jogabilidade, uma vez que você acostuma, eu não acho que ela fica ruim ah, assim. Ah, caralho, né? Mas uma vez que você se acostuma a comer o bandejão da UFRJ, você come o bandejão da UFRJ e acha ótimo, porra. Não, mas ele não é? Que é bom. Não, uma merda. Ih, caralho. Porra. Nossa, eu já ouvi o povo falando tanto desse negócio, eu achei que era no mínimo razoável. Da UFRJ? Jesus. Bom, não. Tem gosto pra tudo aí, né? Não joguei Metal Gear Solid 5, mas com certeza ele tem gráficos e uma jogabilidade melhor. É pior que tem. É meio difícil dizer, mas é pior que tem. Então qual seria o escolhido para entrar numa lista? Do PlayStation 1 por ser o começo de uma grande série ou o 5 por ser melhorias em alguns aspectos dele, apesar de uma história inferior, como alguns dizem? Na verdade, o consenso é de que não tem história. Então é isso, listas são legais, mas acho que fazer uma a moda caralha não é algo inteligente. Lista temos de monte, então há bons argumentos para elaborar. Olha só, palavras de... sabedoria. De sabedoria, hein? Aliás, vocês têm uma lista de jogos preferidos? Quais são os 6 primeiros lugares? O senhor vai tomar no seu cu. Não. Mentira, os 5 primeiros já estão de bom tamanho. Cara, eu não vou fazer isso agora. Você nem os 5 primeiros? Não, eu não dou conta. É, difícil. Eu ia ter que rachar a cabeça uma meia hora, pelo menos. Assim, eu posso falar agora aqui que, vergonhosamente, eu provavelmente colocaria Chrono Trigger no top 5. Não, eu não acho isso errado, não. Provavelmente estaria no meu top 10. Eu não sei se no 5. O que mais que eu colocaria ali? É, fodeu. Complicou, né? Bom, Warcraft 3, com certeza. Ah, sim. Street Fighter 3 também. Boa escolha. Agora, os outros dois aí me fodeu. Eu sei que na minha teria Street Fighter de pelo menos o 2. Justo. Fora isso, só com muita concentração e paz estudo. De espírito estilhaçada. Estudo e deliberação. É, paz de espírito estilhaçada depois. Ah, meu Deus, eu esqueci de fazer o jogo. Pois é. É isso, pessoal. Obrigado por lerem este e-mail de nada, sem conto no correio até semana que vem e até a próxima semana. Mas voltando ao Metal Gear, assim, eu não sou expert em Metal Gear, mas assim, pra sanar a dúvida do aquecedor de tuba, eu diria que o Metal Gear 1 é o que deveria ser colocado na lista. Porque assim, tá, ele tudo bem, ele tem todos os problemas bizarros de jogabilidade e gráfico dele, mas primeiro, isso não existia na época, e segundo, tudo que o Metal Gear é hoje, ele se deve ao primeiro. Tipo, foi basicamente evolução das mecânicas e da história e de todas as proposições do primeiro. Então, basicamente, o Metal Gear 5 não existiria se não fosse o primeiro, então. Exato. Bom. Nem o 3, que é meu favorito da série. É só a minha opinião. Eu tenho certeza que dá pra elaborar argumentos também pra dizer que a evolução é melhor. Mas enfim, foda-se. O Lonely Player nos indica o seguinte. Caros Daigo e Senhor da Eternidade. Tudo bem, Lonely Player escrevendo aqui. Tudo bem. Menos o Daigo, que teve um péssimo dia de trabalho, aparentemente. Porra! Sobre o episódio de Lembrança dos Arcades. Conheci Street Fighter através da revista Game Power número 1. Caralho. Ei, foi longe agora. Agora a gente já sabe que o cara é velho. Lembro até de onde eu tava quando eu comprei essa porra. Eu tava em Brasília. Meu Deus do céu. Ela tinha o Blanca na capa, triste, e vinha com uns cards bem legais. Não, acho que os cards foram mais pra frente. Eu não lembro de card na Game Power número 1, não, mas... Na 1, não. Foi mais pra frente. A 1 vinha com pôster. Mas eu sei lá, eu tinha... Piru anos. 10 anos, não, sei por lá. Por isso que eu digo que a Game Power é super game. Eu colecionava vorazmente até elas virarem uma só. Justo. E aí você continuou colecionando. Depois de um tempo eu parei de comprar Super Game Power porque ela ficou muito monga. Ah, eu acho que ela continuou monga como sempre, você só começou a perceber. Mas enfim. Talvez. Foi o suficiente para que eu ficasse vidrado no jogo. Justo. Na época, é engraçado como a gente é suscetível a hype quando a gente é pequeno, né? Uhum. A gente vê uma parada do caralho. Aí depois que a gente cresce, faz uns 25 anos, a não ser que você seja o Bernardo, você meio que fica cético a tudo e cínico e você começa a só odiar as coisas. Você cria uma barreira na frente dos olhos. Aparece, tipo, uma xereca linda na sua frente e você, tipo, olha e fala, ah, tá, xereca, beleza. Tipo, buceta e tal. Buceta, normal. Na época eu era muito jovem pra ir a fliperamas, então me contentava com o meu irmão mais velho contando como ele fazia pra vencer os lutadores. Caralho, histórias orais. É tipo os índios. Sim, cara, o maluco é tipo um voyeur, tá ligado, de Street Fighter. Puta merda. Minha imaginação transformava as palavras dele em imagens. Então eu via o Ken, meu personagem preferido na época, porque, caralho, Doug Vermelho. É Doug que fala mesmo essa merda? Doug? Sim, sim. É, não é, sei lá. É um tipo de kimono, mas kimono, é um kimono pra prática de artes marciais, então é Doug. Eu já ouvi só Gui, exatamente. Agora, Doug é escroto. Parece não, talvez seja Dogi por causa um da de manga? Eu não sei. Bom, eu não sou otaku bastante pra saber essas coisas. Porque Dogi vermelho era irado, justo. Vencendo a Chun-Li dando Hadoukens lentos e se ela pulasse Shoryuken baixo. Nossa. Nossa. Isso é muito coreografado. Que tática pão com manteiga do caralho. Zangief era sempre derrotado com saltos verticais e chutes fortes. Ah, essa todo mundo fez. Até hoje. O Guile com voadora fraca, sequência de rasteiras fracas, etc. É, porque no 2 isso tonteava e dava muito, muito, muito dano. Até que eventualmente nego deu uma porra de uma rasteira absurda de prioridade pro Guile e fudeu, você tá na merda, você só chora. O tempo passou e tive a oportunidade de jogar muitas versões de Street Fighter ponto. Eu achei que ele ia falar muitas versões de Street Fighter 2, mas ele falou só Street Fighter 1. É, porque existem muitas versões de Street Fighter 2. Eu sei. Fiz meu nome como um grande jogador de Street Fighter Alpha 2. Olha aí. Bota fé. O resto é história. Até mais. O resto é história. É porque o 2, ele era maravilhoso de jogar no fliperama. Um jogo bom de tirar conta. Eu acho que eu nunca joguei Street Fighter Alpha 2. Acho que eu só joguei o 3 e o 1. É, então você pulou logo eles? Acho. Não, eu não pulei deliberadamente. Foi só que, tipo, não tive oportunidade de jogar. Não tava na época, né? É. Acontece. Mas esse eu joguei de maneira abusiva. Justo. Não tanto quanto o Pivoto, que comprou o de Super Nintendo só pra dizer que podia ter em casa, mas... Mas eu sei lá, nunca fui muito fã do Alpha, não. Não, eu gosto mais deles. Assim, do 3 eu gosto do Terceiro Strike, só First Strike, mas do Alpha, eu gosto da série Alpha toda. Eu fico mais bolado que um jogo retconei o outro, mas enfim. Justo. Mas até aí um jogo retconar o outro é o que Street Fighter faz na vida, né? É, mas até aí, tipo, você tem que ver 3 mortes diferentes do Charlie, é meio down isso. Meio depressão. No primeiro, o Bison esmaga a cabeça dele. No segundo, ele é metralhado na cachoeira da Venezuela e cai. E no terceiro, ele segura o Bison dentro do Psychodrive que explode. E não sobra corpo e acaba tudo. E aí você pensa, porra, a galera do 5 deve ter usado desse final, né? Tipo, não sobrou corpo. Se você não tem corpo, não tá morto. Não, eles usaram o do segundo, que ele é metralhado e cai na tua cachoeira. Todo mundo sabe que ele metralhado é o Canon. É, mas é bonito também. Mas eu pensei, porra, se os caras vão voltar com o Charlie, talvez eles usem o do 3, porque é mais fácil. Fácil enxertar. Cara, eles não têm esse tipo de preocupação, não. É tudo moda caralho, né? É. Tudo bem, né? Os Illuminati também reconstruíram ele pra botar os pedaços que faltavam. Que bosta. Ah, meu Deus, Illuminati Street Fighter. Ah, deixa. O Peralta nos escreve: olá, possuidor da massa do banco e o senhor do ódio eterno. Como estão nessa manhã? Você errou, jovem. Nós estamos gravando essa bosta de tarde. Nós estamos atrasados, especificamente. É, era pra ser de manhã, mas não foi por minha culpa. Eu já peço desculpas aqui mesmo, já expio meus pecados. É, enfim, acontece. Não é todo dia que a gente consegue, não. Pois é. Aqui quem fala é o Peralta, o ser errante que já nasceu com o nick de CS. E isso me orgulha muito, pelo que eu vejo. Eu só queria dizer que este último cast foi muito foda mesmo. Vocês são fodas, caras. Façam mais cast detonando coisas merdas sobre jogos, que é divertido. E se vocês fizerem o top 100 foda-se BFS no grupo, eu entro lá só pra votar, já que nem uso mais a caralha do Facebook direito. Faz muito bem, faz muito bem. É o ideal, eu diria. Ah, sobre o canal, que o Willaps falou, o nome é Caps Lock, não vou falar. Este canal é foda demais. O maluco que faz tem mais ou menos a idade de vocês e não age igual um mongoloide para ganhar inscritos, então já parece uma boa pessoa. Ou seja, nunca vai ficar rico. Aham, exatamente. Por isso que o canal dele tem algo em torno dos 30 mil de inscritos, e eles também, porque os inscritos dele não são crianças mongoloides. Nossa, o cara já sabe onde ele tá e sabe que vai ficar por aí mesmo, é já. Ele tá errado. O objetivo é fazer vídeo de Minecraft e ficar rico. É, né? Se a ideia dele for ficar rico, vai que o outro trabalho dele é melhor. Ele faz isso só por hobby mesmo. Cara, quem foi imbecil e decidiu que a Skittles verde tinha que ter sabor de maçã verde ao invés daquele sabor de pinho-sol lá que rolava antes? Sabor de pinho-sol? Sim, tinha gosto de detergente, sabor limão, e agora é maçã verde lixo. Ah, que ruim! Vacilo, estragaram as Skittles. Prossiga. Triste. Recomendo bastante assistir, é divertido e informativo. Daqui talvez a 200 anos a gente veja. No mais, nada mais a acrescentar. Beijo na sua bunda, seus arrombados. É o senhor, seu pau no cu. Foda-se, você também. Black Ronin. Cara, eu tô gostando dos e-mails de hoje, eles estão pequenos e informativos. Uhum. Sucintos e objetivos. Acho interessante. Lindo. Recebemos agora o e-mail do Cable Tier, que eu acho que eu nunca ouvi falar desse cara na minha vida, então... Calma que você já ouviu, sim. Eu só espero ele vir. Tá bom. Foi mal não mandar o Nick CS no último e-mail. Ah, tá. Por morar no mato quando moleque nunca joguei CS. Isso não é desculpa. Nunca foi. Não é desculpa. E nem tive um nick, mas podem usar o que deram. Eu não me lembro qual que eu dei, mas agora vai ser Cable Tier. Porque provavelmente que eu dei era filho da puta. Que eu faço não, isso. O que a gente normalmente deu não é lá muito usável também. Não. Qual era aquele que era tipo. Bleh? Era o. Enfim, Cable Tier tá bom. Que é meu nick no cenário competitivo de Marvel's Capcom 2 brasileiro. Olha só. Ah, foi aquele moleque que mandou, que falou que era pró de Marvel's Capcom 2, que ficou funcionando. É, só se liga, vai vendo. Onde, por enquanto, só participa eu mesmo. Bom, pelo menos você é o número 1, né? É, você é o número 1 de 1, tá bom demais. Respondendo, o mais mesmo no interior, várias cidades tinham videogame. Eu não me lembro dessa discussão, mas eu acredito em você. É, eu falei que, tipo, antigamente cidade de interior é que tinha um monte de raridade, tinha sempre a locadora bem montada. Sim. O interior, no caso, é Diamantina, cidade turística de Minas Gerais, onde tudo custa 20 vezes mais caro. Porra, não, isso é justo. Incluindo jogos. Será que é pior do que Rio de Janeiro? Duvido. Não, é porque por ser cidade turística, eles metem a faca mesmo. Eu sei, mas, pô, Rio de Janeiro também é uma cidade turística. Deu mal. Não, mas essa é daquele circuito de, veja só essa. Não, tô ligado. É diferente, mas, bom, eu não sei. Os caras lançam a faca mesmo, porque não tem nada perto. É a violência mesmo. Uhum. Hoje eu moro em São Paulo e aqui é tudo normal. Mas naquela época, o único arcade da minha cidade custava R$2 uma ficha. A tomar no cu. Aí, fudeu. E só tinha moleque japonês, tipo Daigo, que vinha visitar com os pais e passava o dia todo lá. Então, pra morar no local, era impossível competir. O maluco chegava lá e era surrado e ainda perdia dinheiro. Aí é foda. Né? Já fiz a pre-order de Infinity, como indicaram. Eu indiquei? A gente nem indicou, vá se fuder. Eu nunca indiquei pre-order nesse podcast, a gente nem só nunca falou, vou indicar. Talvez você queira mudar de jogo, mas testa. Calma aí, caralho. Pelo amor de Deus. Bom, espero que você goste de qualquer forma, já que você fez a pre-order. Isso me adaptava bem, vou ligar pra ele. Faça isso. Esse último feriado eu joguei Marvel's Capcom 2 por umas 15 horas seguidas sem perceber. Caralho? Caralho, sozinho? Porra! Caralho, como é que tu se diverte tanto com esse jogo, cara? Porque pra mim tinha passado no máximo 2. Por momentos assim, vejo que esse jogo é de longe a coisa mais divertida que já joguei e dificilmente algum outro superará. Caralho, que relação de amor. Meu Deus do céu. Ele realmente se casou com Marvel's Capcom 2. Huh. Mas faz sentido mudar para o novo da série pela comunidade. Sim, porque, bom... Essa aqui é que a gente vai jogar contra, não quer? É, você vai ficar só no 5 contra 1, é foda. ano. Obrigado também pela indicação do Fightcade. A gente indicou o Fightcade? Bom, Fightcade a gente indicou. Me inscrevi no fórum Shoryuken e no Reddit de Marvel's Capcom e agora já dá pra eu encontrar as coisas sozinho. Porra, que bom, que feliz. A placa consegui comprar usada de um cara... Placa de quê? Meu Deus, ele comprou a placa do Marvel's Capcom 2. Sério? Puta que pariu. Caralho, caralho, que maluco viciado. A placa consegui comprar usada de um cara de Goiás. Caralho, lindo. Que pela foto do WhatsApp é um tiozão que comprou pro bar dele no passado e não sabe muito bem o valor. Porra, mandou bem pra cara. Mandou muito bem, cara. Então comprou barato. Se chegar inteira, levo ela num futuro churrasco do podcast. Porra, topzera. Manda. E jogamos juntos pra comemorar quando vocês bancarem os bordões do Nerdcast e dominarem a podosfera brasileira. Isso aqui é fé na gente, hein? Olha só, o cara teve sucesso. Ele encontrou a comunidade dele e ele comprou a porra da placa do arcade que ele queria. Parabéns. Uhum. Isso aí é que é vitória. Não, o moleque correu atrás mesmo. E é isso. Isso aí já cabe pra gente jogar a moral. Corra atrás. Corra atrás, sim. Corra atrás das Cê paradas. Quer? Vai atrás. Mesmo que elas pareçam inalcançáveis ou improváveis. Mesmo que a gente diga que parecia mesmo inalcançável, porque foi isso aí com um golpe de sorte. Sim, não acredita na gente, a gente só fala merda também. É. Menos os conselhos, os nossos conselhos são bons. Porra, os conselhos sempre são bons. Então vá correr atrás, seu filho da puta, porque logo mais tem mais! Caralho, ainda não acredito que ele achou essa porra. Caralho, achou e ainda pagou barato. Porra! Ah, meu irmão, por que isso acontece com a gente? Cara, é isso mesmo pra quem merece, é. É quem corre atrás, o cara mereceu, porra. A gente pegou aqui nas redes sociais azuis e cores parecidas, que andam rolando aí, uma lista vagabunda que o pessoal anda colocando, que é um tal de um like igual a uma resposta sobre videogames. E como a gente tinha acabado de xingar uma lista da Ed na semana passada, que na verdade não tinha critério nenhum, eu acho que o Lupe e a GG não devem ter ouvido ainda, porque eu acabei de lançar quando a gente tá gravando. Ainda não. Mas o Taiko participou. Ainda não. Nós basicamente pegamos a lista dos novos 100 melhores jogos segundo a Ed e fomos tascando ódio em cima dela. Que é bem incrível, porque os 5 primeiros jogos, que são inclusive os jogos da imagem no podcast, são jogos excelentes, né? É o Breath of the Wild, GTA, Dark Souls, Bloodborne e o The Last of Us. Uhum. Mas tudo bem, mas o resto não faz sentido nenhum e a gente tá com hate em cima disso. Por exemplo, Tetris tá em 7. Não tem nenhum motivo no mundo pra Tetris não ser primeiro lugar. Deve ser por causa de importância do jogo em si. Eu não tô justificando, não, mas eu tô tentando entender, na real, né? Deve então, ser isso. Então, foi um programa inteiro sobre tentar entender de nada. Entendi. Então a gente pegou essa lista aqui, que são 30 itens. Depois quando eu já tinha solicitado ao pessoal a gente gravar sobre isso, eu descobri que tem um podcast do Melhores do Mundo sobre isso, eu não ouvi ainda, deve estar muito melhor que o nosso. Então tem esses 30 negócios aqui, a gente vai gravar uns, sei lá, 45, 50 minutos. Peguei aqui os dados mágicos do Baixo Fim de Soco, que se teleportam pra casa de todo mundo, conforme necessário. E vou sortear aqui o primeiro, pra gente agora fazer uma mini tempestade cerebral e chegar a conclusões, beleza? Este é um programa totalmente opinativo, nada importa. Então, isso posto, vou jogar aqui, ó, vou jogar os dados. Uhum. Deu número 73, não tem. 63, não tem. Você tá jogando um D100? 03. Pois é. Mais 10. Pra jogar 30 números. Depois eu faço o módulo. Módulo 30 pra gente não precisar jogar de novo. Okay. Número 3. Jéssica Pinheiro. Flávio Pérsico. Douglas Santana. Um jogo subestimado. Jet Force Gemini. Gemini. Boa. Jet Force Gemini. Yes. Que jogo é esse? Eu não lembro agora. É um shooter. É um de Nintendo 64. Que ele parece muito um shooter genérico, assim, mas ele é muito divertido, muito legal. Ele tem uns gráficos meio feios, mas é divertido. Eu tô ligado, dos moleques cabeçudos. Tem gêmeos, que é um menino e uma menina, que eles têm poderes especiais. Isso, tem um cachorro, cachorro, muito legal. Tem um cachorro canhão. Tem um cachorro canhão. E ele plana. A menina não usa nenhum tipo de armadura, né? Ela usa depois do... Quando você tá, tipo... Você tá em 60% do game, eles ganham uns upgrades da hora, assim. Aí o Lupus, que é o cachorrinho, ele vira um tanque. Ele realmente é um tanque. O cachorro se chama Lupus. Sim. E, os nomes é qualquer coisa. O menino se chama Juno. É por causa de constelação. Ele gêmeos, o moleque é constelação. Exato. Eles fazem parte de uma... Eles fazem parte de uma organização espacial que vai nos planetas e ajuda a galera lá. E aí, todos os planetas que eles visitam no game é o nome de uma constelação ou de algo da Grécia. Enfim, é muito maneira o lore do game, assim. Mas então, aí o nome do menino é Juno, a menina é a Vela e o cachorro é o Lupus. Aí, quando você ganha esse upgrade, o Lupus vira um tanquezinho muito maneiro. Ele realmente vira um tanque, é muito legal jogar com ele. Ele continua planando, mas ele vira um tanque. E os dois ganham upgrade e conseguem planar também. Ganham uma armadura e começam a planar também. Mas de onde você tirou esse Jet Force Gemini? Você tava com ele na cabeça já? Ou você realmente, durante anos, veio martelando o fato de que você é um jogo subestimado? Eu sempre achei ele muito subestimado. E eu lembrei dele agora. Realmente lembrei, não tava já com ele na cabeça, não. Eu lembro que antes de eu comprar esse game, eu comprei ele em algum momento da minha vida quando eu tinha o Nintendo 64. E antes disso, eu sempre alugava ele no videorama que tinha mais ou menos perto daqui. E esse jogo, ele sempre estava disponível, sempre. Aí eu trocava ideia com o dono do lado da locadora. E ele sempre falava: ah, esse jogo aí ninguém aluga, não sei o quê. Você é praticamente a única pessoa que leva esse jogo. Aí, isso ia ser muito critério pra eu ficar com o jogo pra mim, cara, quando a locadora fechasse. Cara, pior que essa locadora fechou e vendeu um monte de jogo, mas eu, sei lá, eu devia estar trabalhando muito, assim, fodida da vida e não passei lá, sei lá. Padrão. Né? Isso só aconteceu com a minha vida quando fecharam uma locadora de filme que tinha perto de casa e eu fiquei com os dois filmes do Monty Python, porque só eu e meu vizinho que alugava. Você e seu vizinho tem muito bom gosto. Eu acabei de pensar aqui, não sei se vocês jogaram no arcade da Capcom, a sequência de Power Edge Gear. Cyberbots? Não, não joguei. Sei qual é. Eu sei qual é, mas eu nunca joguei. Porra, era maravilhoso, meu irmão. A Capcom já tinha começado com esse negócio de jogo de luta com só três botões há tempos e ninguém nem notou porque tinha robô, cara. Full Metal era só Madness. De robô. Loucura do Metal. Sai o Jin, né, do Marvel vs. Capcom. Sim, Jin saltou. Exatamente. É, porque no jogo você joga com os robôs, né? Então, no caso, você joga com Blood aí os outros robôs do jogo. É, mas é que você escolhe o piloto. É o cosmético. É, você escolhe o piloto e o robô, né, no caso. Uhum. E aí pode não ter nada a ver, no caso. Você pode botar o Jin e o Saltome num outro robô que não seja o Blood e tudo mais. Até porque acho que tem mais piloto do que o robô nesse jogo, né? Não. No fim das contas, iguala quando você faz os chefões. Entendi. Cara, bom jogo, tá? Mas é... sei, eu acho que talvez pela época, né? 95. É, tinha coisa demais. Ele tenha caído ali naquele mar de jogos de luta. 95. Mas ele é delicioso. Você não precisa nem do Cyber Akuma pra se divertir. Cyber Akuma é só pra escrotizar. É, tem o Akuma, de fato. Mas é do mesmo ano do Alpha 1. Pera. Tem o Akuma nesse jogo, é isso? Tem o Akuma nesse jogo. A alma do Akuma habitando um robô. Tem a alma. Tem o Akuma nesse jogo e não tem Resident Evil 2. Tô bolada. Pra você ver. Resident Evil não é prestigiado. Não mesmo. Não é prestigiado. Mas por que Resident Evil 2 especificamente? Porque tinha a brincadeira de 1º de abril da EGM, da revista americana, no caso. Que eles fizeram uma página, eu acho que era a EGM, agora eu fiquei confusa quanto à revista. Mas enfim, foda-se. Eles colocaram, eles colocaram numa página, numa edição de 1º de abril, que várias dicas e passo a passo de como você habilitar o Akuma no Resident Evil 2. E por muitos anos, ainda hoje, deve ter alguém que tenta fazer isso, mas era uma brincadeira de 1º de abril, então não existe. E tinha um screenshot bonitão. Exato, eles fizeram montagem bonitinho, colocaram na revista como se fosse uma coma dentro do jogo mesmo, ficou hilário. E a galera ainda cai nessas piadas de 1º de abril da... Ah, mas isso faz muitos anos. Só que os caras faziam tão bem que isso não cai. Só que ainda hoje tem gente que, sei lá, me pergunta: então, eu acomo a gente viu dois? Não, gente, é brincadeira. Lupe, jogo subestimado, Lupe. O jogo subestimado? Tinha o Okami, na época que ele saiu, era subestimado, só que depois virou hipster e todo mundo começou a gostar muito dele. Isso. Okami, gosto. É um bom exemplo. Gosto. Na época que ele saiu, todo mundo subestimou o jogo, só que aí finalmente conseguiram perceber a maestria que aquele jogo maravilhoso. Muito bem. Ainda bem. Na época eu lembro que só ouvi o contrário. As revistas elogiavam muito, mas tinha muita cara de ser flop mesmo, a galera não parece que não tava pronta pra tanta arte assim. Era tipo Arrested Development. Sucesso de crítica, mas não de público. É. Cara, pode ser. Isso é um bom exemplo. Isso. Porque eu lembro muita gente que falava muito mal de Okami. Sem ter jogado, né? Sem ter sabia jogado. Sabia nem o que tava falando. Aí depois o jogo, não sei o que, que foi que um dia muitas pessoas. Caraca, o Kami é muito bom, só que tipo assim, já tava no PlayStation 3 numa época de outro jogo, de, sei lá, de play, do, só que o Kami era de antes disso. Só que foi bem mais pra frente que foi as pessoas vieram descobrir o Kami. Foi, né? Quando ele relançou em HD pro PlayStation 3, não foi? Ah, isso, então deve ter sido isso. É, porque no PlayStation 2 ele realmente era muito título cult, assim, sabe? Poucas pessoas jogavam e falavam dele, pelo menos assim. Na escola e tal, sei lá, que eu levava as revistas de game, então a gente ficava discutindo. Pouca gente no meio assim falava de Okami, eu sabia o que era. Aí na época era de. Do Studio Clover, na verdade. Sim, tem essa questão do estúdio também, que era bem desconhecido na época. E aí quando relançou em HD mesmo pro PlayStation 3, ele virou um hit. Aconteceu a mesma coisa com Ico e Shadow of the Colossus. Esses jogos todos viraram hit quando relançou em HD. É, o Beautiful Joe também tem acontecido algo parecido. É que Beautiful Joe ganhou um anime, né? E o Okami não. Beautiful Joe foi mais bem difundido. Eu gostava bastante de Beautiful Joe. Eu via muita gente jogar e falar bem. Era diferente do Okami. O Okami era bem como a gente já falou, era meio cult, assim. Pelo menos, né, no círculo de amizade do mundo que eu vivia, pelo menos. Na nossa bolha? Mas o Beautiful Joe, ele tinha um apelo de ter aquele estilo mais estilizado, de HQ. Cômico, né, também. É, cômico. E era cômico, era bem piadinha, de também. Super-heróizinho. E tinha a participação do Dante também, o Dante from Devil May Cry Series, né? Tem isso também. Claro, só no PlayStation 2. Sim. A versão original. Knuckles. É Knuckles, só faltava é Knuckles. Porque a galera se sentiu traída, né? Porque, ah, meu Deus, esse jogo era só nosso. Por que você está fazendo isso, Capcom? E você, Carlos, qual é o seu jogo? Vou citar um aqui brevemente, que já é bem antigo. Um que ficou marcado mais pelo lançamento porco do videogame do que pelo próprio jogo em si. O Heavenly Sword, da Ninja Theory, quando saiu... Em 2006, eu acho. É, foi bem no começo. 3. Ele foi um dos primeiros títulos do PlayStation 3. Foi um dos primeiros jogos. Foi o que o Infamous Second Son é pro Play 4. É, assim, exatamente. E hoje eu odeio, talvez no futuro eu veja o valor dele. Acabou sendo muito problematizado e ele acabou pegando essa cena junto de ter participado desse lançamento ruim do PlayStation. Mas o jogo em si, pra época dele, pra um jogo que agora já tem 11 anos, ele não tem nenhum problema grandioso, assim. Tem nenhum problema realmente que seja o caso de ficar crucificando esse jogo. Ele é um jogo ok. Mas o que eu ia citar mesmo, como jogo subestimado, sobretudo dentro do que ele se tornou na franquia, é o Assassin's Creed 1. Então, falando aí, ai, não tenho saco de zerar Assassin's Creed 1. Mas é porque ele é muito... O problema do Assassin's Creed 1, que eles resolveram isso no 2, é a repetitividade dele. Você tá... Ele faz você repetir as ações de um modo que você entende que você tá repetindo as ações, infelizmente. É diferente no 2, você vai fazer uma missão, você matou o primeiro cara o primeiro cara. Quando você vai matar o segundo, é a mesma coisa, só que ele te dá a impressão que você tá fazendo ele te engana que você tá fazendo de um outro modo diferente. Que, inclusive, é o outro tema que a gente vai gravar depois, que é a matéria da Kotaku lá dos desenvolvedores falando como é que eles enganam os otários que compram jogos, tipo a gente. E o 1 não, no 1 você mata um cara, mata um, você tá muito empolgado. Quando você já vai, sei lá, pra quarta, terceira morte, você já tá, pô, eu já faz, sei lá, 5 horas que eu tô subindo torre, pulando de torre, fazendo isso, fazendo. Você se sente fazendo uma coisa repetitiva. Chega uma hora que você percebe a repetitividade do jogo. O problema do Assassin's Creed 1 pra mim é isso. Eu gostei muito do jogo, eu gosto muito de Assassin's Creed. Só que o 1, ele deixa de te enganar muito rápido. Os outros, você se sente menos enganado, mais enganado só no final do jogo. Eu não sei se é porque eu já me acho enganado sempre. O Uncharted é todo igual o tempo todo, não muda nada. Sim, total. Dark Souls é with punish o tempo todo também. Uh-huh. Espero o boneco atacar, ainda mais no 3. No 3, os inimigos atacam conforme a música. Então, se você decora a música, você decora o padrão de ataque e esquiva e mata. O Tomb Raider, que eu tava jogando ano passado. Nossa. E é o Rise? O Rise. E agora o Horizon e qualquer Far Cry é a mesma coisa. Pega a pecinha, monta a pecinha, levela o boneco, anda um pouco, mata de novo, levela o boneco. Anda um pouco, mata o Japão, faz side quest, platina o jogo. E assim, sentir enganado por sentir enganado, me sinto enganado em todos eles, um pouco. Mas eu estou aceitando me sentir enganado. Né? O jogo, o que define jogo um pouco é isso, é uma atividade voluntária que você aceita aquelas regras ali porque você quer, você não tá fazendo obrigado. Uhum. Senão deixa de ser jogo, deixa de ser, enfim, passa a ser outra coisa. Esporte, talvez, mas não jogo. É, então, acho que o Assassin's Creed 1 tem esse detalhe aí que hoje em dia, o que eu vi muita gente na época falando pra eu pular pro 2 direto, pra jogar com o Altair. E aí o Loop pro cara falou, não, cara, joga o primeiro, você vai ser feliz. Eu tive um amigo que falou isso pra mim também. Eu lembro de eu ver ele jogando o primeiro na casa dele. E aí saiu o 2 e tal, e todo mundo tava falando do 2. E aí a maioria do pessoal na internet falava, ah, não, comecem pelo 2, não sei o quê. Aí esse meu amigo que jogou o primeiro, não, Jé. Joga o primeiro é legal, você vai entender melhor as paradas e tal, é beleza. Sim. É, então, eu comecei pelo primeiro, né, e tanto que foi o único que eu joguei até hoje. Ah, se você jogou um, você jogou todos. O 3 e o 4 são um pouco diferentes, né? Não, eu tô ligado, eu tô só sendo polêmico. Eu entendo que vocês não querem jogar. O 3 é o do... O 3 é o do... Como é que é o nome dele? É o... Americano. É, esse mesmo. Não, pera aí. O 3... O 3 é o do Connor. É, Connor. Ele mesmo. É, do índio. É o do Connor. Tanto é que o Assassin's Creed, ele é de certo modo, assim, repetitivo. Porque o único que o meu pai gosta de jogar é o Black Flag. Porque tem os navios pirata e ele gosta de ficar pirataneando por aí, pra lá e pra cá. Ah, mas o pai tá muito ruim, caralho. É, mas é porque é o que ele gosta. Ele gosta de pegar o navio e ficar 30 pelo horas feliz de tutorial, lá pra ponta que te pariu. Bora. Número... Eu falei que ia fazer módulo, né? Então, peraí, tinha dado 75. 75 dividido por 30, dá 2, sobra 15, dá 20 e... Não, foda-se, não sei fazer módulo mais. Tá jogando aqui até dar um número 30. Taranã. Número 10. Número 10, melhor jogabilidade. Que difícil. Melhor jogabilidade, né? Em qualquer jogo, qualquer... É, qualquer jogo, tua opinião. É, tu não é uma revista, tu é um ser humano, tu pode fazer isso. Não, eu sou uma empresa. Tá, tudo bem, o teu CNPJ, que é um MEI, provavelmente, pode fazer isso. Cara, gameplay, cara... Melhor jogabilidade, sem ser o jogabilidade. Jogabilidade.d. Melhor jogabilidade. Caralho, que difícil. Sei lá, Street Fighter Alpha 3. Alpha 3, cara, é uma escolha boa. Em termos de mecânica, ele não é um jogo competitivo, né? Nesse sentido, ele é meio quebrado, que você bota o V, mecanismo V, e os outros se tornam inúteis, né? Porque o jogo é todo baseado em você fazer combos infinitos ou próximos disso naquele mecanismo V. Mas a jogabilidade do Alpha 3, ela tem uns detalhes muito convenientes, que eram experimentais na época e que depois não foram mais tão explorados. Essa coisa dos três mecanismos de especial, o Capcom SNK 2 tem vários mecanismos, né, os que eles chamam de Grounds. Não, CAP é SNK. É, mas são bem... São, enfim, é um jogo de versos, né? É meio pensado nisso. Mas o Alpha 3, ele tem Alpha Counter, que é uma coisa que, por exemplo, o Street Fighter V agora tem uma coisa parecida, que é o V-Reversal. Ele tem defesa no ar, se não me engano, se você não pula pra frente, você tem defesa no ar. É, se você sai do chão defendendo, você defende no ar. É, você tem... Mas pode pular pra frente? Isso que eu não lembro. Eu acho que não. Você tem a barra de Guard Crush, né, e tem esses mecanismos especial, o elenco muito grande, sai com 25 bonecos de cara. Mas enfim, isso não é jogabilidade. Mas eu gosto. Alpha 3 é um dos meus jogos de luta favoritos também. Eu gosto porque tem jungle de uma maneira muito, muito cretina. É, tem isso, né? Tem uma coisa que é parecida com o que é o Crush Counter do 5 hoje. Né, que eles chamam de Savage alguma coisa no Alpha 3. Cara, boa jogabilidade, deixa... A melhor jogabilidade. Cara, a melhor jogabilidade. É difícil. Ah, eu vou falar, assim... Eu vou falar do Hitman, porque eu acho que a jogabilidade do Hitman, ela combina muito com o estilo de jogo que é o Hitman. Ok. Porque é uma jogabilidade... Ela é bem fluida. Uhum. Você consegue fazer a movimentação, pelo menos, do personagem, a resposta de controle é rápida, é boa. Você consegue utilizar coisas do ambiente pra cometer os assassinatos ou pra tirar os inimigos do seu caminho. Se você tirar sem matar, você ganha mais ponto, então é melhor. E a inteligência dos bonecos é boa. E existe muito mais do que apenas um modo de se eliminar os obstáculos do seu caminho. Você pode envenenar pessoas, você pode fazer um matar o outro, você pode jogar pessoas da janela, você pode se disfarçar de aliado deles e matar eles. O que eu joguei mais recentemente foi o... É o Absolution, não era o Absolution? Absolution, isso aí. Absolvição. Isso aí. E aí eu acho a jogabilidade dele muito boa. Eu não tive problemas com o jogo. Normalmente quando eu fazia merda no jogo, a culpa era minha e não da... por problemas de jogabilidade. Ele respondia isso, normalmente muito bem. Isso é um bom indicador de jogabilidade, cara. Você deu merda, a culpa é sua, não do jogo, sabe? Isso é um negócio muito bom. No começo você ficava puto, assim, caraca, que coisa escrota, não sei o que. Depois tu tá, fui eu que errei. No... Você é aceitava. Você dava um rage e depois você não, beleza. É um certo modo de ser enganado, né? Também. Você começar a pensar que a culpa é sua. Eu também, pode, mas também. Nos casos eram realmente culpa minha. Eu que tava sendo precipitado e idiota demais. Eu planejei uma coisa e não consegui aplicar o que eu queria fazer por culpa minha mesmo. Foi. Errei tempo de visão do boneco. Isso é normal, hein, Hitman. Porque tem questão de você. Tem muito improviso também. Improviso tem um papel que você não imagina. E é foda quando acontece, assim. E eu gostei muito de jogabilidade por isso, porque você consegue improvisar. Sim. Você tem um plano, mas se o seu plano falhar, você consegue improvisar no meio do caminho e se resolver. É um bom jogo com uma boa jogabilidade, Hitman. Um bom jogo pra quem gosta de jogar jogos, né, Lucas? Um bom jogo pra quem gosta de jogar jogos. Igual nosso joguinho de Viking. Igual nosso joguinho de Viking. Pô, aquele joguinho de Viking é muito maneiro. Muito bom. Quero voltar a jogá-lo. Fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam sobre melhor jogabilidade. Cheguei em duas conclusões, no caso, três na verdade. A primeira é que acho que o gênero que eu mais gosto realmente é o jogo de ação, seja plataforma ou 3D. E as jogabilidades que eu mais gosto em jogos de modo geral estão encaixadas nesse estilo de jogo. O meu jogo favorito não é de nenhum desses estilos, o meu jogo favorito é de RPG. Mas acho que em termos de jogabilidade, né, quando o destaque que te encanta no jogo é a mecânica em si. O que eu gosto mais em Final Fantasy Tactics não é a mecânica propriamente dita, é a forma como eu consigo arranjar os elementos ali de estratégia e tal. Isso até tem a ver com jogabilidade, mas acho que não é jogabilidade pura. E aí eu pensei em duas coisas aqui, um 2D e um 3D. O 2D provavelmente acho que o que condensou melhor esses elementos é o Symphony of the Night, termos de resposta e de como esses elementos se combinam para construir, né, a evolução do seu jogo. E em termos de 3D, eu vou destacar o Bloodborne, mas acho que a série como um todo, que inclui aí o Demon, Dark Souls 1, 2 e 3 e o próprio Bloodborne. Vou destacar o Bloodborne em particular porque ele tem a peculiaridade das armas de fogo, que é uma coisa que você não tem em Dark Souls a princípio, né? Você tem, enfim, arco e flecha, mas não é uma coisa onipresente desde o começo como é no Bloodborne. E a forma como você utiliza isso para não parry, né, que é a ferramenta padrão do Dark Souls, mas para você arriar o teu inimigo na hora que você... se você atirar nele na hora certa. Eu acho que eles chegaram num ponto muito bom de jogabilidade, estudando tudo que eles estudaram. Dark Souls ele é um Zelda para adultos, né? É um Zelda para não crianças. E aí tudo que eles estudaram de jogos de ação e de jogabilidades em jogos de ação em terceira pessoa ou não ao longo dos anos, fez com que eles chegassem nesse patamar de jogabilidade muito bom, que tem recursos de ataque e de defesa bem extensos, que são fáceis ao mesmo tempo, e que acho que uma prova do sucesso deles é que todo mundo copia hoje em dia. Se você abrir o Steam, uma categoria é Souls-like. Sim. E o que mais aparece é um novo jogo estilo Dark Souls 2D. Porque precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso, né? Precisamos botar um fim nessa porcaria. Então, esses jogos aí que são estilo Dark Souls, que na verdade eles são só estilo Zelda, eles... no limite é isso que eles são. Eles só querem falar que eles são estilo Dark Souls porque isso é mais legal hoje em dia. Eles estão só comprovando, né, esse poder dessa jogabilidade, dessas mecânicas, que a galera caraca, eu nunca lembro se é Miyazawa ou Miyazaki. Miyazaki. Nome que seja, eu sou o nome igual do cara do Ghibli. Uhum. A galera do Miyazaki, lá From Software, construiu aí ao longo de 6 anos só a franquia. Quer dizer, na verdade um pouco mais, porque o Demon Souls é 2009. Então, um pouco menos de 10 anos aí, o que se construiu de jogabilidade. Não mudou tanto de Demon's Souls até Dark Souls 3, passando pelo Bloodborne. Evoluções pontuais, né, quase homeopáticas, mas que tornam isso aí um fator replay, né, muito grande. Você joga Dark Souls ou Bloodborne, enfim, da vida de novo, porque a jogabilidade é muito boa. Você tem, claro, caminhos novos para explorar, você tem formas novas de construir personagem, mas se a jogabilidade fosse ruim, ninguém jogava de novo, né? E aí o cara, as pessoas fazem corridas inteiras do jogo, né? O cara joga o jogo totalmente de novo. E passa muito por essa questão de jogabilidade. Pra mim, pelo menos, todas as vezes que eu rejoguei, passa muito por essa questão da jogabilidade. Bloodborne é bem gostoso de jogar mesmo. Muito gostoso. É sensacional. E tem um detalhe do Bloodborne, antes que eu esqueça, em relação ao Dark Souls, é a esquiva pra frente. Ah, sim. A esquiva pra frente não é um rolamento. Faz toda a diferença aquela merda. É que sou ninja. Tô passando por baixo de você que tá ligado. Caçador, porra. Bastante diferença aquela merda. Cara, eu vou também destacar dois. Eu tava pensando em um no momento, mas depois eu acabei lembrando de outro, que eu gosto bastante. O primeiro estilo e também jogo que tem... Enfim, vou falar do estilo primeiro e vocês vão lembrar dos jogos automaticamente, que é o Beat'em Up. Beat'em Up, pra mim, é um estilo... É um gameplay muito simples. E é só ir pra frente e bater, ir pra frente, bater, bater, ir pra frente. É muito simples e é muito divertido também jogar, principalmente se você estiver acompanhado. E tem N jogos, principalmente antigos, que tem isso. Acho que o último que bombou, assim, nesse estilo foi Scott Pilgrim. Jogamos... Que inclusive rolou streaming do BFS. Naquele horrível streaming. Aquele mítico streaming. E o outro estilo que, porra, eu não sei falar o estilo, mas é um jogo de ação. Só, eu vou falar mais agora do jogo do que do estilo em si. Que é o Nier Automata. O Nier Automata, ele é um jogo que ele tem várias mecânicas diferentes dentro dele. E por mais que você pense, ah, ele deve ser um pato, então ele não faz nada direito. Ele faz tudo, mas não faz nada direito. Na verdade, não. Porque eles têm por trás disso a Platinum. E a Platinum, ela sabe fazer gameplays muito bons quando a empresa deixa. Beijo, Nintendo. Então, assim, eu tenho o Nier Automata, que é um jogo de ação, e ele tem um estilo que é... Como é que é o do God of War que chama? É Smash... Como é que é? Hack and Slash? Isso. Smash Button. Hack and Slash. Obrigado. É Smash Button, mas chama Hack and Slash. E você tem esse Hack and Slash nos momentos de ação, você bate nos androides, nos robôs e tudo mais. E eles pegam, então, ele tem esse feeling de Bayonetta, que já é um hack and slash muito, muito, muito, muito bom. Eu ia falar dele, inclusive, mas eu lembrei de Nier Automata, que é essa questão do hack and slash muito mais aprimorada. E aí você tem também momentos light novel, que é só apertar A, X, X, etc, e seguir. E às vezes tem uma escolha ou outra. Para pagar respeitos. É, então, tem isso também. Às vezes, uma vez ou outra, você faz uma escolha para seguir com a light novel e muda uma coisa em outra só. E tem momentos, só que esses momentos light novel, curiosidade, fica claramente visível, fica claro, estou falando pelo pleonasmo, fica claro que foi falta de orçamento, talvez. Tem momentos shmups também, você tem momentos que você tá lá com a navinha, que na verdade ele é um gear, né, que o 9S, que é um dos personagens, ele veste, e aí você começa a jogar num ângulo que parece muito navinha, só que ele não é só vertical, ele também é horizontal algumas vezes, e é muito, muito foda. O jogo começa assim, né, com nave? Começa assim, com nave. E aí depois você parte pra ação já em terra. E ele é bem fluido nisso, assim. Você vai mudando de gameplay e você não percebe. Só que se você não ficar atento na tela, você morre, obviamente. Então, assim, ele requer muita atenção sua, porque, por exemplo, tem um momento perto do final, não vou dar spoilers, mas tem um momento perto do final que você vai intercalando entre uma luta no chão com um personagem e um momento shmup com outro. E vai intercalando. Tipo, você tira tanto de sangue do bicho lá, e aí volta pro shmup. Aí você vai destruindo cada vez mais o bicho de outro lado e volta pra luta em terra. É muito foda essa parte. Que loucura! Sim, é muito maneiro. E tem o momento RPG também, que você vai dando upgrade nas armas, você vai colocando coisas também, sistemas diferentes nos seus personagens, que são androides, né? Então você vai podendo colocar sistemas diferentes neles, ou tirando também. Então ele tem várias mecânicas dentro de um jogo só, e ele faz muito bem. Na questão da jogabilidade de ação também, que eu falei que ele pega o que Bayonetta tem, só que aprimora, ele me lembra também vagamente um pouco de Vanquish, que tem aquele slide dash maluco do personagem. E só que no Nier. Eu não gosto. Eu gosto bastante que é a coisa desse. Mais legal que tem no jogo. Exato. E eles colocam isso no Nier Automata também, mas é uma coisa bem mais sutil, assim, mais leve também. Não é que você tem que ficar derrapando o momento todo, mas tem isso também no jogo. Até porque um jogo de ação você tem que desviar, né? Só que eles melhoraram isso também de uma maneira mais sutil, mais leve. E tem também um pouco de bullet time, né? Do Bayonetta também. É bem, bem bacana mesmo. Então, em questão de gameplay, eu destaco esses dois. O Beat'em Up, por ser muito simples. E o Nier Automata, que é um jogo em específico, que é porque ele tem várias mecânicas e eu gosto muito de todas elas dentro de um jogo só, porque ela flui bastante, é muito intuitiva e divertida. Então vou sortear de novo aqui. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Opa! 89, módulo 30, 29. 29. Um jogo que você achou que não ia gostar, mas acabou amando. É esse mole pra mim. Smash Bros. Qual? Smash. Smash Brothers. Smashinho. Super Smash Brothers. Melee. É, esse aí no caso. É, o Melee é bom. Qual o problema com o Smash pra mim? Eu não tinha contato com o GameCube na época. Então eu fui ter contato com o Smash no 64, que era um jogo, eu achei, mais ou menos, pô, tinha PlayStation, caralho, fui com meu pai pra cacete, tá jogando Smash. Mas no Wii, o Brawl é um jogo muito ruim, cara. O jogo é horroroso. E a galera, os ex-tanguinhas e a galera do Ninja Inimigo sobre a Eternidade de Escola e o Master Splinter, eles adoram essa porra desse jogo, cara. Só que assim, eu não consigo, cara. O jogo é muito ruim e aquilo ali me fez ter preconceito de que é o mesmo preconceito que muita gente de joguinho de luta tem, o Smash, falar, esse não é jogo de luta. Porque o jogo é muito ruim, muito ruim. Aí quando anunciaram com o Brawl, eu transferi o preconceito pra tudo, né? Conheci a lado do Melee e o de 64 é acho fraco. É, transferi o preconceito pra série toda. Quando anunciaram o Smash 4, esse de 3DS e Wii U, que tem um nome horroroso aqui no ocidente, né? Super Smash Bros. Para 3DS e Wii U. E eu quero ver o que eles vão fazer agora, quando lançarem pra Switch também. Quando saiu o demo pra 3DS, eu falei, vamos ver. Baixei o demo, falei, dá pra jogar isso aqui. Tinha o Mega Man, né? Já tava começando ali a abrir um pouco mais as porteiras. Eu lembro que quando começaram a anunciar esses bonecos, eu falei no programa, eu tenho que achar que edição foi, cara. Eu falei, vão colocar o Ryu nesse jogo. E aí eu me senti um mestre supremo das profecias quando ele saiu, realmente. E aí comprei o jogo até antes do lançamento, porque achei uma loja aqui no shopping que tava vendendo antes da hora. E ele é hoje claramente um dos jogos, esse em particular, tá? O 4. É um dos meus jogos de luta favoritos. Tem um tempo que eu não jogo, mas é um jogo espetacular, joguei muito. A gente fez várias streamings na época que a gente tava fazendo mais, né? Que no final era jogar Smash, terminava com Smash. Era o Smash. Começava com o jogo, Smashinho. O Lex Wins terminou isso, né? Terminou assim, com um detox com Smash Bros, né? Entre outras. Quando a gente gravou o episódio de figurinhas não, isso. De revistas. A gente jogou Smash e comia pizza. E comia pizza, né? O detox com o Smashinho sempre rolava. E eu acho que era um jogo formidável, que eu achei que não ia gostar, que eu tava indo com a magia do preconceito. Totalmente baseada no Brawl e no fato de que o de 64 eu achava um jogo feio e meio sem sal, mas que eu transferi isso pra série como um todo. Eu não conhecia o Melee direito, tanto que o Melee hoje, até hoje, é jogado em Evo, né? É jogado em um torneio aí grande, junto com o 4. A comunidade dele mantém ele vivo. É, porque a galera também não quer largar o osso, né? Essa que é a verdade. Mas enfim, fato é que Smash é esse jogo que eu achei que não ia gostar. Eu fui todo cheio de preconceitos e, porra, é top show. No meu caso, é Saints Row, como a série toda. Muito bom, cara. Eu não tenho saco pra open world, assim, mundo aberto. Saints Row e Just Cause são primor, cara. Eu nunca tive, mas Saints Row me ensinou quando estava errado, porque era só me dar uma história boa ali. Não que o GTA V não tenha, mas até o GTA V... É é bem ruim de história. GTA V tem amarras, né? Saints Row não tem amarra nenhuma, nem social, nem nada. Saints Row é pelo foda-se desde o começo. Você pode literalmente fazer o que você quiser, você só tem que aceitar as consequências. E Saints Row me deu tanta felicidade até o 4 que hoje me deu uma maior, que é o Agents of Mayhem, que é literalmente não ter amarra nenhuma e ainda tem gente com super poder. Necessito jogar. É um Gun Supers, né, cara? Saints Row esse, né? É. Ele é bem essa parada. Feito no Gun Supers. Apesar de só ter um personagem com super poderes reais, o resto é só de G.I. Joe mesmo. Acho que é por isso que eu gosto pra caralho mesmo. Pode ser, pode ser. Larry Hama. Não, muito Larry Hama. Tipo, Larry Hama deve olhar pra aquele chorar. Tipo, vocês me copiaram, né? Nem de alegria, nem de tristeza mesmo. Larry Hama, que foi um roteirista que escreveu os gibis de comandos em ação nos anos 90. Mas no caso, Saints Row só me ensinou que open world pra funcionar precisa de uma história boa pra carregar, com humor pra caralho. Nem precisa de tanta referência, né? Só ser bom mesmo. Saints Row é muito bom. Sim, eu gosto bastante. Eu gostei muito do Saints Row, da piada, das zoeiras que é o jogo. Sim, era zoeira total, né, o jogo. Não, no 4 lá, no 3 ou no 4, tem um momento lá da nave espacial que começa a tocar a música do Aerosmith do Armageddon, só porque você vai morrer e tal. Sensacional. Ah, não, então acho que esse é no 3. O do 4 é o que ele liga o rádio e começa a tocar Baby Don't Hurt. Não morre. É, quando ele tá fugindo com a música reda, ué. É, tá fugindo pelado e aí tá tocando Baby Don't Hurt. Isso só seria mais sensacional ainda se fosse tipo Conan, que você monta o boneco e coloca o tamanho dos atributos. Aí você botar um boneco, homem ou mulher, enfim, pelado, com partes enormes balançando, ia ser sensacional, cara. Ia ser sensacional. Eu vou falar o meu. Eu vou causar polêmica, mas foda-se. É um jogo que eu achei que eu não ia gostar, mas depois eu curti muito. É esse o tópico, né? Metal Gear Solid. Eita! É, cara, eu vi meu tio jogando esse game e eu falava, mano, parece muito chato, cara. Até que pariu, tem que se esconder o tempo inteiro. Mas até aí, eu era uma pequena Jéssica. Então, eu demorei também a pegar. Quem sabe, ainda sou uma garotinha. É, exatamente. Exatamente. E eu demorei também a pegar o controle, de começar a jogar Metal Gear. Quando eu finalmente joguei, aí eu comecei a entender como funciona o jogo, e aí a narrativa, a história foi me pegando ali, aí eu comecei a gostar. Eu acho que eu comecei a gostar mais pela história do que pelo jogo em si. Até eu chegar na parte do Psycho Mantis. Ali me pegou de vez o jogo. Acho que isso é uma marca pra você pensar num jogo como histórico, né? Um jogo como transformador do gênero, ou enfim, o que quer que seja, por esses detalhes, né? Sim. Há quanto tempo você jogou Metal Gear Solid? Talvez não 20 anos, né? Porque 20 anos você não ia ter como jogar com 7 anos jogando esse jogo. Mas deve ter, sei lá, uns 10, 15 anos que você jogou. Por aí. E você guardar uma cena específica ou momentos específicos de um jogo, isso mostra um jogo como sendo transformador. Porque, por exemplo, eu não lembro nada de Uncharted, nem de Uncharted 2. Eu não lembro nada de, sei lá, God of War 2. Eu lembro coisas muito específicas. É, então, mas assim, quando você lembra. Essa é da primeira fase, né? Você dando rolê ali. Ó, uma coisa que me marcou em Uncharted 2, que eu acho que eu nunca vou esquecer, é o começo dele na neve. O Nathan tá todo fodido. Você tem que subir aquele trem antes que ele caia. Isso, é verdade. Essa parte eu nunca vou esquecer. Ela me marcou bastante, assim. É um começo que eu fiquei tipo, o que tá acontecendo aqui? Que caralho, que porra? Por que assim? E esse artifício de começar com flash forward, ele sempre me pega, cara. Acho que por isso eu gosto tanto de Aliens. Que merda. Lamentável. E aí, Lupe? Cara, eu vou falar um recente. Eu sei um. É polêmica. É muita polêmica, mas eu sei. Vale, meu amigo. Vale. Seguinte, na época que eu era um infanto, eu não gostava de um estilo de jogo que se chama estratégia, né? É tipo Tactics Ogre, Tactics. Eu não gostava desse jogo. E aí, um amigo meu comprou o jogo preferido do nosso amigo Carlos e falou, pô, joga aí. Eu falei, cara, não vou jogar essa merda. Fizeram um jogo ruim de Final Fantasy, cara. Eu não vou jogar essa bosta. E eu fiquei por muitos anos sem jogar, até que um dia eu falei, quer saber um negócio? Vou dar uma chance pra esse jogo. Aí eu joguei e acabei amando ele, que foi Final Fantasy Tactics. Muito bom. Você evoluiu, cara. Por que é polêmico isso? É uma história linda. Eu achei muito bonita a história. Começou mal, mas terminou muito bem. Eu tô com ele na mão aqui agora. cabeça do japonês. Principalmente pelo fato de você ter engolido as palavras. Fizeram um jogo de Final Fantasy e não é o 10? Vamos com calma aí. E eu engoli minhas palavras. Foi um jogo muito bom. Que eu acabei amando o jogo no final das contas. Cara, eu gosto tanto desse jogo que comprei ele americano. Consegui comprar o original de PlayStation. Aí eu achei um japonês vendendo. Eu comprei o japonês, que vem com um CD de demo do Saga Frontier. E agora eu tô atrás de... E eu comprei o Advance 2 também, que eu nunca joguei, mas eu peguei o Advance 2. Tá aqui na minha mão também. Eles estão aqui em cima da mesa. E agora eu tô incrivelmente correndo atrás de arrumar o Advance 1, que eu não gosto do jogo. Eu gosto do Advance 1. Compre com ele. Só pra ter, né? Talvez arrumar a versão de PSP. Eu entendo o que você passa. Eu coleciono Resident Evil e tô bem fodida também. É, eu sei. Ninguém precisa de Operation Raccoon City, por exemplo, mas tem que ter, né? Claro. É um vício saudável, nesse caso. É leve, assim. Tipo, visto de guerra. O Guerra tem toda a coleção de tudo quanto é Persona. Sim, ele e, assim, tem tudo. Persona e Tensei, né? E aí sai jogo que tu nunca ouviu falar na tua vida. Ele compra, mano. Com Persona e Tensei. Cara, beijo pro Guerra. Mas o Final Fantasy Tactics, que bom que você gostou, cara. Fico feliz, gostei muito. Foi uma grata surpresa. Você tocou o coração do Carlos agora. Quando eu me assustei, eu tava jogando há muitas horas. Viu? Há muitas horas. Não, ele é incrível, cara. Ele é incrível. Eu tô com receio de ele morrer no iOS agora que eu comprei iPhone, né? Eu tenho ele pra iOS porque eu tinha no iPad. Mas eu tô com receio dele morrer porque o jogo não é atualizado há 4 anos e o iOS agora vai virar 64 bits e tudo vai ter que ser readaptado, senão vai morrer a aplicação. E não tem... Eu não consigo instalar ainda Final Fantasy Tactics no meu iPhone, com iOS 11 no caso, né? Que vai ser, tá no beta ainda. Mas eu tô com muito receio dessa porra morrer. Então eu nem tirei o beta, porque se eu tiver que atualizar pro 11 e perder o Final Fantasy Tactics mesmo, eu prefiro que seja de uma vez e eu não sofrer a perda. Então nunca nem instalei ele. Mas eu espero que a Square dê uma voltadinha aí no iOS e dê uma atualizada nele pra trás de 4 bits. Espero muito mesmo. Na Square dá problema. Square, pois é. Sukuya. Mas que bom que você gostou, cara. Fico tão feliz que vou até sortear o próximo. Sua desenvolvedora de jogos favorita. Tenho 4 aqui, vou escolher uma. Uhum. Eu sempre tive esses nomes na minha cabeça. Sempre foram essas 4. Tá. A Capcom, a SNK, a Square e a Konami. Ok. São as são algumas das grandiosas. Eram as minhas. Pois é, eu acho que pra muita gente, né? Passa por essas 4 aí em algum momento da vida. Em algum momento. Hoje não, mas em algum momento já foi. Hoje não. A Konami acho que é o cenário mais complicado, né? A Konami realmente lançou Metal Gear 5 e deu sinais de abandono de todas as atividades relacionadas a jogos. Tipos de jogos que a gente gosta, né? Uhum. Meio que voltou a ser uma empresa de slot machine patinco. E patinco, sei lá. Bom, isso é uma pena. Mas enfim, ela lançou aí há 2 anos, né? Acabou de fazer 2 anos, Metal Gear 5, que é, porra, um dos maiores jogos da história, provavelmente. Então, assim, colocaria um top 10 fácil. Acho que eu vou fazer um top 10. Acho que um próximo programa é esse. Tá, então, top 10 de cada um. Não, top 10 jogos da vida de cada um. Porra. Ah, sim. A SNK tem um cenário um pouco mais delicado financeiramente, porque ela foi comprada por aquela Playmore em 2000 e pouquinho, né? Acho que em 2001. E The King of Fighters 2001, 2002, 2003, enfim, já saíram todas para essa empresa nova. E é uma empresa fraca. SNK, Playmore, Eolif, tem uma porrada de nome esquisito. Enfim, o último jogo da SNK puro foi o The King of Fighters 2000. Agora eles lançaram 14, estão tentando voltar. Você vê que tem uma... Eles estão tentando realmente fazer algum esforço. Todo campeonato de jogo de luta, eles dão uma patrocinada no campeonato. Aqui no campeonato, aqui no Fighting Rio, eles deram uma patrocinada. Então eles estão tentando colocar o nome deles de volta na praça. Mas enfim, vai demorar um pouco, né? Tem que ter um apoio maior da comunidade, tem que lançar mais coisa. The King 14, eu não achei, não gostei. E aí vai a Square, que lançou ano passado o Final Fantasy XV, que agora lançou o Nier Automata, que não é desenvolvido por ela, mas enfim, o jogo é dela. O Rise of the Tomb Raider não é desenvolvido por ela, mas a Eidos agora é dela. Se fundiu com a Enix em 2003 e Dragon Quest também agora faz parte dela, junto com Final Fantasy. Então acho que dessas quatro ela é quem tá melhor das pernas. Por mais que a gente tenha assim os nossos detalhes sobre o Final Fantasy XV, né? As nossas sessões de terapia contínuas sobre o jogo, mas ela tá aí. Acho que é a que tá melhor das quatro. E tem a Capcom, que eu deixei pra falar por último, porque eu acho que é a que tá mais no coração, apesar de tudo. É isso. Mas sabe que vocês dão muita chance pra Capcom. Ah, você não, senhor Fadão. Acabou de falar do Cyberpunk aqui, não. Não. Eu não compro nada da Capcom há anos. Anos, tá jogando Strider aí no PlayStation, se amarrou. O Strider é da Iron Galaxy, não é não? Peraí. Mas de quem é o Strider? Dos dois caras lá, né? Nem da Capcom sozinha, não. Dos dois do KK lá. Agora alma de fubinha. Aceita que dói menos, Dave. Não. Você sabe assim, que. Cara, é uma coisa. Já é antiga. Não importa. Não importa. Mas o. Eu não joguei. Marvel, não vou jogar. Tô falando pelo histórico. Se for só por agora, eu ia falar, sei lá. Muita chance pra ela depois de tanto tempo de cagada. Pra agora, nesse exato momento, é falar Nintendo. Sei lá, que não parou de. De produzir. Ah, mas até a Nintendo era uma das que eu ia citar. A Nintendo Então, ó, eu acho que da minha lista dessas que seriam assim, eu tenho a 2K, porque eu jogo sempre muitos jogos da 2K, que é da Rockstar. Não, a claro. 2K. A Rockstar é da 2K. Isso. A Ubisoft. A Triace, porque sempre faz uns RPGs maneiros, Star Ocean, Valkyrie's Profile e etc. Eu posso lançar coisa boa também. É, já tem um tempo, mas já me fez muito feliz. Eu não vou reclamar da minha ex. Não me fez muito feliz. A Atlus eu posso falar, mas é mais pelos personas e pelo Shigami Tensei, né? Que é o carro-chefe dela. E a Naughty Dog, né? Porque tinha o nosso Crash, de repente veio com o Uncharted, que veio com o Galaxy of Us e etc. Se for pra pegar esse momento, assim, 2010 pra frente, né? 2006 pra frente, PlayStation 3 e Xbox 360 pra frente, eu ia falar outros nomes, na verdade. Eu ia falar, sei lá, Naughty Dog, From Software. From Software é uma boa. Aquela empresa que fez o Gears of War, o Unreal, né? Assim, uma das mais importantes pra mim é a 2K, porque ela lançou, ela vem lançando sempre muitos jogos, né? Jogo da Sid Meier, Bioshock, Elder Scrolls, Borderlands, Mafia, Civilization, o NBA 2K. Dentro da Take-Two tem a 2K e a Rockstar. É que na verdade originalmente a Take-Two era só a 2K, e aí adquiriu a Rockstar em algum momento. Não, eles são incríveis, cara. Eles têm Civilization é deles, GTA é deles, BioShock. Eles pegaram muita coisa que tava sem pátria e colocaram de volta. O XCOM é deles, Borderlands é deles, o Mafia é dele, Borderlands é deles, Max Payne. Max Payne, Top Spin, que é de tênis. Tem o NBA, que eu compro todo ano. Top Spin, para. É maneiro, cara. Por incrível que pareça, cara, o top spin que eles fizeram pro PlayStation, pro Xbox, porque eu não lembro se é pro PlayStation, é muito bom. O Top Spin 2 é de 2006. Não é Virtual Tennis. As pessoas não dão backhand pra energia. Já falar. O único jogo de tênis que eu gostei da minha vida é Virtual Tennis, cara. Virtual Tennis. O Top Spin eu gostei. Ele tinha um modo de simulação legal e tal. É maneiro. Mas Virtual Tennis é incrível. Vai ter que ser o primeirão. Depois vira bagunça. As pessoas dão um backhand com energia em volta. É isso. E o maluco se joga. Tudo o maluco se joga. E tem, como tu já falou também, a Squaresoft. Squaresoft. Claro. Saudosa Squaresoft. Falar da Squaresoft é tipo falar da Manchete, né? A saudosa TV Manchete. Saudosa Squaresoft. Exatamente. Muito bem, Squaresoft. É a mesma coisa, é o mesmo sentimento, inclusive. Cara, tem muitas desenvolvedoras que eu gosto bastante. Mas algumas das que eu gostava antes e ainda gosto. A Atlus é uma delas. A Namco Bandai. Ou a Bandai Namco, eu nunca lembro a ordem. Bandai Namco. Bandai Namco. Às vezes eu falo Namco Bandai, mas é sem querer. Eu gosto da Platinum, como eu já tinha comentado antes. A Nintendo, eu gosto bastante dos jogos desenvolvidos pela Nintendo. A Cave, eles fizeram muitos team-ups que eu gosto. Tem o Shihimi-sama, o Death Smiles, do Donpachi. O... Sim. Ai, como é que era o nome dele? Spadla? Acho que é isso o nome do jogo. Fizeram muitos... É o Spadla? Qual? É o Spadla, não? Não, Spadla é o nome dele. E eu gosto bastante dos jogos de shmups que eles fazem, no geral. É que eu me lembro só essas. É, Cave é a empresa. É, antes tinha várias, né? Antes tinha Konami, tinha Technosoft, tinha a Capcom também. Tem a Blizzard, né? Ah, a Blizzard é selo de excelência sempre, né? É que eu não gosto dos jogos deles de modo geral, assim. Não é que eu acho ruins, é só não é meu estilo de jogo. Mas acho que um parâmetro pra você usar é a empresa que você compra o jogo só de você ver que era aquela empresa. É, eu tenho isso com a Platinum. A Platinum, eu vejo que é da Platinum, eu quero. Eu quero essa porra. Eu hoje tenho isso com a Rockstar. E eu acho que muita gente tem com a Blizzard também. A Blizzard nem tanto. A Blizzard é mais massa, menos, né? É a Blizzard. É a galera que é blizzardeira. O cara joga Diablo pra caramba, e eles lançam um MOBA. Sim, o cara tem uns MOBA, que vestem a camisa da Blizzard foda, assim. Eu jogo um ou outro, que nem eu. Eu jogo Overwatch e talvez vou começar a jogar Heroes of the Storm. Deixa pra lá. Posso falar de pra mim? Acho que eu vou ter que falar da Omega Force, que é dentro da Koei e tal, porque eles me dão sempre o que eu quero. Ótimo. O que eu quero? Eu quero Musou bom pra milhões de pessoas. Eu quero me divertir. Entendi. Aqui. Eu quero desopilar a porra do fígado depois de um dia ruim no escritório. Porra. Quero não ter rivais sobre o céu. Rivais, sem rivais sobre o céu. Eu quero ser Tenka Musou nessa desgrama. É Omega Force, na verdade. Normalmente os jogos bons, eu vejo bastante jogo bom com o selo Omega Force. Agora, fora eles, a Platinum também. Eu normalmente me interesso quando é coisa da Platinum. Quando tem certos. É que aí já não entra tanto no mérito de desenvolvedor, mas tem certas pessoas envolvidas que já me chamam pra comprar o jogo também. Yokotaro, Fumito Ueda. É, porque são jogos mais autorais, né? Quando tem selo Nintendo, sim, também já me chama muita atenção. Eu só não compro porque às vezes não dá, porque, né? Money. Exato. Né? Era esse ponto que eu queria chegar de uma maneira discreta, mas é. Tem esses caras também, né? O Kojima, sim, bem ou mal, todo mundo vai comprar aquele Death Stranding. Tem uma cara que é uma merda aquilo, mas todo mundo vai comprar porque é o próximo jogo do Kojima. Então, beleza, vamos ver qual é. Não, mas ele vai sair mesmo? Porque até agora eu tenho essa dúvida. Jogos também. Acho que os jogos do Kamiya também me chamam muita atenção. Quando tem ele envolvido, opa, eu já dou um, sabe? Goichi. Sim, ele também. É, Goichi Suda. O Goichi Suda tem boas ideias. Eu preciso de desenvolvedores pra botar elas na... Sim. Na realidade. Esse Mikami também, quando tem. É a diferença entre o Lollipop Chainsaw e o Shadow of the Dead. Kamiya é o que tá na Platinum. É, o Kamiya tá na Platinum e o Mikami. Mikami tá. Eu não sei onde o Mikami tá agora. Tá por aí. Tá na Bethesda. É verdade, é o Devil Within deles. Apesar dos seus defeitos, eu gosto da Bethesda. Sim. A Bethesda sempre faz uns jogos que tem uns bugs muito intensos, mas tem uns jogos da Bethesda sem bug. Mas Fallout, eu gosto de Fallout. Então. Ele tava na não, é Tango, ele tá na Tango Gameworks. Tango, nunca ouvi falar. A Tango é a que desenvolveu The Evil Within. Nossa. Ah, a Bethesda só publicou então. É, sim, ela é a publisher, acabei de ver aqui. Por exemplo, teve um recente, ontem, né, eu vi uma notícia de que saiu um jogo de Nintendinho novo, que é música do Yuzo Koshiro, que é um jogo bem bobinho, é um jogo Amazon Diet, não sei o que. Eu falei, vou dar uma olhada, é a ROM, o cara lançou uma ROM pra você jogar no emulador direto. Então, eu só não baixei o emulador ainda, mas são algumas coisas que chamam a atenção. Jogos que por exemplo, a gente tava falando no começo da Konami, tinha ótimas pessoas dentro dos grupos lá internos desenvolvendo coisas, né? E agora... É, incluindo os melhores impulsos também, de todos os tempos. Exatamente. Então toda essa galera que já saiu da Konami e tá agora solo, ou sei lá, com algum grupinho específico, trabalhando em algum game por crowdfunding, eles também me chamam a atenção, tipo Igarashi, como é que é o nome da mina que tá com ele? A Michiriamane, que tá compondo o do Bloodstained lá, que é composto, que é o novo Castlevania, né? Só que por crowdfunding. Então os jogos já não entra tanto no mérito do desenvolvimento, eu acho, mas jogos mais autorais, assim, de certas pessoas, ou que tem certas pessoas envolvidas, não exatamente no desenvolvimento, mas estão lá, me chamam a atenção. Isso foi um AVC, senhoras e senhores. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Pensei que tinha sido, se ela tava invocando Satanás, hein? Poderia ser também invocando Pazu, do Abizu, vários demônio. Do demônio. Que horror. Os espíritos. Mas enfim, que acabou. Que tiramos, que lições tiramos deste programa? É, meninos têm pênis e meninas têm vagina. Porra, as árvores somos nós. Poderia ser. A gente tirou que a Square é igual a Manchete. É. Squaresoft, por favor. Peraí, jogar uma aqui. 84-24. Opa. Jogo clássico favorito. Fala. O que é clássico? Final Fantasy VII. Mega Man 7. Boa, ok. Peraí, o que o Pico Daigo falou? Prince of Rage 2. Prince of Rage 2, Final Fantasy VII. Mega Man 7. Não, Mega Man 7. Caraca, falar um só é foda, brother. Pois é, né? Essa tava na ponta da língua. Vou continuar pensando aqui. O Final Fantasy Tactics. Okay. Pronto, fim, acabou. Minha definição de clássico. Luke falou de PlayStation 1, vou falar também. Eu tava em dúvida se podia falar de PlayStation 1, senão ia falar de Resident Evil, mas foda-se. Envia aí e-mails, porradarias, coisas de gênero, receitas de bolo, perguntas no Curious Cat, deem-nos ideias, deem-nos amor, por que não? Deem-nos amor. Sim, menos ódio, mais amor. Pois é. Procure baixo, frente e soco em todas as coisas e divirtam-se sempre acima de tudo. Lembre-se, a Manchete se foi, mas a Rede TV está aí. Assim Nossa. Como a Square Enix também está. Um abraço. Isso aqui é uma comparação. Um grande abraço e voltem ainda nessa semana para o streaming poderosíssimo de Sonic 2006 até zerar. De novo, cara. Não. Eu já tô cantando a musiquinha aqui, já. In his world. Oh, yeah.